Como é que tá, mano? E aí, mano, Denner, e o R. Lucas, e o Voz Negra, e pá? Os mano, tô tudo a pampa, daquele jeito, você tá ligado, certo, né, mano? Certo. E você, mano, o que você faz por aqui, velho? É o seguinte, ó, mano, eu vim visitar um Patrício meu que mora aí pra cima, tá ligado? É, e aquela senhora lá, como é Cheio, que é, mano? Continua a matança, o tráfico e pá? Tá embaçado, é o seguinte, nesse lugar que eu tô aí, ó, mano, norte, sul, leste, oeste, você tá ligado que em toda a periferia é geral, mas aí, ontem à noite foi tudo na paz. É, o Gli, mas quem viu você falando é, assim, pensa que não pega nada, mano. Todo dia pega, todo dia morre uma. Ah, é, mano, Denner, você tá ligado que a bocada tá sempre bem frequentada e pá, os mano tão tudo aí, sempre em cima, mas se eu te contar o que eu vi ontem, bandibom, você não vai pôr uma fé, ó, mano. Mano, que conversa é essa? Ai, ai, ai, ai, como eu queria que toda noite fosse assim. Manos e minas a pampa tá sem um triste fim. Faça da noite de ontem o seu dia de hoje. Faça da noite de ontem o seu dia de hoje. Ai, ai, ai, ai, como eu queria que toda noite fosse assim. Manos e minas a pampa tá sem um triste fim. Faça da noite de ontem o seu dia de hoje. Faça da noite de ontem, hoje. Ei, mano, chega mais, preciso falar com você. A noite de ontem foi foda, eu nunca mais vou me esquecer. Mas aí, diz pra mim, que pega o Gleice? Vai vendo band bom, ouve só, se liga. E eu estava sentado na calçada, em frente da minha casa. Eu e mais um, dois, três, quatro, cinco camaradas. O motivo de estarmos reunidos ali era bem simples, estava todo mundo a pampa, ninguém queria sair. Minha mãe, preocupada da janela, nos observava. Depois das 10 da noite, aqui todos estão dentro de casa. As portas e janelas com certeza estão fechadas, pois a violência predomina na área. Os minutos se passando e a gente conversando, percebi que nessa noite havia algo estranho. Já era mais de meia-noite, já era madrugada. Nem tiros, nem sirenes, nada nos incomodava. Eu falava com os manos sobre samba e hip hop. Canhoto e man defendiam o lado hardcore. E Nego San ligava as fitas lá do Imbuguaçu. Brian Jaga me cantarolava um blues. Mas trocando pro CD, falei de muitas outras coisas, como da preta que eu amo, a Itachi, eu te quero pra vida toda. Trocamos opiniões sobre o que achamos da polícia, do uso do crack e também de cocaína. É claro que nossa mente havia o receio de alguma treta errada. Então, naquele momento, mas tá limpo, vamos ficar na nossa e aproveitar. Graças ao bom Deus, parece que hoje a paz vai imperar. A paz pela no ar, como eu sempre quis. Todas as famílias em mim podem Deus, olha por vocês, por mim. E espero que outras noites sejam iguais a essa aqui. A paz, plena no ar, como eu sempre quis. Todas as famílias sem medo podem dormir. Deus, Deus olha por vocês, vocês por mim. Me espero que outras noites sejam iguais a essa aqui. Marcava 3:30 da madrugada, e junto com meus irmãos, eu observava. Ao invés de lágrimas, um sorriso na mãe negra transbordava. Como eu estava feliz, não pegava nada. Pois todas as noites eu já estava acostumado. Sirene alta, grito, pneu brecando no asfalto, tiros pro alto, famílias aflitas, janelas e portas todas trancadas. Sangue, porrada, band bom na madrugada. Guarulhos, Bela Vista, Vila Flórida. Hoje é daqui que eu narro essa história. O papo é esse mesmo e tá aprovado que em todo lugar acontece. Norte, sul, leste, oeste, eu vou dando sequência no rap. O papo vai, o papo vem, tudo sobre controle. O meu sonho está se realizando essa noite. Janelas abertas, pessoas na frente de suas casas. Tranquilidade, alegria em plena madrugada. 4:30, toda a minha família na calçada. Nesse momento, uma roda está formada do outro lado da rua 13. Eu ouço pandeiro e um cavaco. Pessoal, joga baralho aí. na casa ao lado. As senhoras cansadas entram em suas casas. O sol está nascendo, já é alvorada. O primeiro buzo acaba de passar por minha casa. Até mais, tô saindo fora. Valeu, rapaziada. Tudo que sempre sonhei, eu pude ver ao vivo. Uma noite sem tiros e choros, isso será inesquecível. Agora eu vou deitar, agradecer a Deus e dormir. Espero que outras noites sejam iguais a esta aqui. Rapaz, pela no ar, como eu sempre quis. Toda a família sem medo, pode dormir. Deus, Deus olha por vocês, vocês por mim. Espero que outras noites sejam iguais a esta noite aqui. Rapaz, pela no ar, como eu sempre quis. Toda a família sem medo, pode dormir. Deus, Deus olha por vocês, vocês por mim. Sejam iguais mas essa noite aqui. Rapaz, pega no ar como eu sempre quis. Toda família sem medo, podem dormir. Deus, Deus, Deus, Deus olha por vocês, vocês por mim, mim. Espero que outras noites sejam iguais mas essa aqui. Noite aqui. Rapaz, pega no ar como eu sempre quis. Toda família sem medo, podem dormir. Aqui. Deus, olha por vocês e por mim. Espero que. Mas essa noite aqui.